Fax. O azul 4069 mantenha o ponto de espera. Estabilizou com o localizador, com o 9085. O 9085 completando a aproximação ao ILS Whisky, como solicitado, chega o trem, chame a torre, 1986. 1386, chama lá, com o 9085. Golf Kilo Oscar, decolado aos 22, chama o controle, 1208. 208, Golf Kilo Oscar. Rodrigo, não se encontra na escuta? Na escuta. Mantenha a Juliette da passada para a da Gol e após o ingresso, portão 08. Mantendo o trecho. Boa noite, 04, táxi, pátio 1 no Indy Alpha. Ponto de espera da 10, torre 1 no 862, altímetro 109. Cruzado, táxi, pátio 1 no... DJ Alfa, no ponto de espera, 2842, gol no 804. Do 5 direto para fazenda Pontal, nossa turma é 254. O número 07, Guarulhos, autorizado 360, Alterzulu 16. Decola da 10, turma direita, Jael, letra 30. Controle 1208, acionando 5557. Centro Salvador? 120, 8. Autorizado 340, conforme a rota do plano de voo, Upper Zulu 16, saída da El, Zeta Bridge, controle 120, décimo 8, transponde 5557. Corrigindo o nível 360. 360, então nível, chamará nessa quando pronto no 07, voo no 607. Sim. Por favor, papi no brilho máximo. Pulsera 09 45. 10945 graus. Papi está no brilho máximo, Torre Salvador? Afirmativo, está no máximo. Obrigado. Azul 4069 ali mantém após o tráfego na final. Após o pouso do tráfego na curta, alinhar e manter. Ok, a aeronave está chamando a intensidade e clareza está muito, muito baixa, ok? Se for para a cota, chame o solo em 1, 2, 1, 9. Curva direita na saída Arbor Elefa. Controle 1208, chama 5563. The Arbor, e transição é Lefa, transponder 5563. O transponder é 120.80, confirma que copia a saída. 4069, livre decolagem, 140 graus, 109. Solo Salvador, voo 9085, livrou na sua escuta. Voo 9085, Alfa Juliette, portão 06. Alfa Juliette, gate 06, voo 9085. Okay, Lima Victor Delta, ciente, autorizado táxi, informe para o ingresso, 17. Leda, após Leda, voa Bridge, Bravo, Romeo, Índia, Delta, Eco, Bridge. Reporte alinhado e pronto. Seu número agora, número 2 para decolagem. 4069, decolado aos 28, chame o controle em 1208. 208, bom dia. 4069. Controle Salvador, um bom dia. O azul 4069, passando 1300. Azul 4069, bom dia, contato radar, voo 360, direto Leda. 360 Leda, 4069, obrigado. Solo, bom dia, tá 35, Leda, 7, informação, papel, autorização. 35 no 7, Brasília, autorizado, 380, apertou 17. Decolada 10, curva direita, Arbor, Elefa, controle 1208, acionado. 560. Ah, autorizado Brasília, nível 3.20, Peter Zulu 17. Decolada pista no zero, primeira curva direita, saída árvore, transmissão elétrica, controle no 2.08, transponder 5.560. Já 35 no 7 está correto, chama para pegar acionamento. Chamarei. Golo 304, correção, Golo 804, livre decolagem, 130 graus, 089. Decolagem no 0804. Gente, mantenha a posição e aguarde. 04, decolado 61, no controle 1208. 208, obrigado, bom dia. Controle Salvador, bom dia, bom 804. Bom 804, bom dia, contato radar, voo 360, voo direto Leda. Voando Leda, 360, bom 804. Tá livre, descida, reporte cruzando 3 mil pés. Reporte lá, cruzando 3 mil pés, Papacã, Golfo Quilômetro. Seu Delta livre decolagem, 130 graus, 109. Viro, Red Copy. Zero, Red Copy. Turn is left, comrade, fast setup and push. Controle Salvador, Papa Tango Lima, Vitor Delta. Papa Tango Lima, Vitor Delta, contato radar, sua 360, saída da El. 360 da El, Delta. 95, 4 horas operando com. 7, táxi, parte 1, no Índia Alfa, ponto de espera da 10 Torre, no 86, altímetro na 0 no 9. 19, vem, Índia Alfa, corre, 86, bom trabalho, vem, 87. Obrigado, você também. Sideral 9970, autorização 360, 30. Deixa alinhar e decolar da 10, 140 graus, 109. Ali, decola da 10, 103. Plano de voo aqui para as 10h20, só que o plano ainda não está no meu sistema. Agora achei a CHG do senhor, assim que aparecer o plano eu chamo. Tá bom, obrigado. Salvador, bom dia, Trip 55 no 4, quem entra, hotel? 55 no 4, Trip, Aracaju autorizado, nível 190, Golfo 677, decola da pistão na 0, curva à esquerda, Cuca, Jamo, após direto, controle 1208, aciona 5577. 7, autorizado Salvador, Aracaju, via Cuca, Jamo, após Aracaju, decola da 10, curva à esquerda, após. Acionado 5577, trip 5514. Confirma o nível. 190. 5514, chama o pushback acionamento. Chora 5514. Ô, só mandou o trip 5514 novamente. Prossiga. Possibilidade de mudar para 150 nível? Afirmativa, possibilidade, só um minuto que eu vou coordenar. Gente, grato. Os 41 no time controle, 1208. 208, bom trabalho, 357. O Trip 5514 na escuta? Na escuta. O senhor para casa fez o 130? Não, a gente aguarda o 150. Sim. Vou 380, direto, eleva. 3380, direto Alepa, curva pela direita, confirmado? Negativo, botou a direita. Pegada, Alepa na próxima. Controle Salvador, muito bom dia, total 9910, sente da hotel. Nível 150, negativo 190. 150, obrigado. Autorizado chegada a Mari, desce para 3 mil pés, ajustado 9020, total 9990. Salvador, total 9910, poderia voar Duna? Autorizado para de dona. Autorizado para de dona, total 9910, muito obrigado. Solo Gol no 607, puxa o VEX pela menos 07. 607 no 07 tá livre, chama ataque. Tá livre, chama ataque, no 607. No 04, tô ciente, tá autorizado, chama táxi. 7 para o taxi. Com 151 na moto, alternando um galeão com 34 horas de autonomia. O nome é 07, táxi, Patiuno, Índia Alfa. Siga em tráfego da companhia, ponto de espera da 10 Torre, no 86, no 07. TV táxi, Índia Alfa, seguindo aeronave da companhia, no ponto de espera. 118 decimal 7, 118 decimal 6, vou 1607. Obrigado. Total 990 10210, está autorizado a final ILS. 10 para 2 mil pés, autorizado ILS, o total 990. Salvador, abre na casa 6570. Informação. Hotel 390. Ok, chame na frequência do solo em 1219 para a cópia. 1219. This is you, Roger. Send my phone, switchback. Alô, bom dia. Essa casa 6570, 390, Recife, informação hotel, faixa 3, copia. Asta 6570, autorizado 390, Recife, aperitivo 58, decola da 1-0, curva esquerda, PUCA, transmissão Aracaju, controle 1208, assinando 5006. Boa, Asta 6570, 390, Salvador Recife, decola da 1-0, curva esquerda, PUCA, Aracaju, curva 208. 006 relacionado. Rádio 6570 está correto, chama para o chamado acionamento. Chamada de acionamento, camarada. Faltou bem? Mundo 3. Salvador, 514 para puxa e acionamento. 514, pátio 3, autorizado de chamar táxi. Para táxi, 514. Dona, me viu, 3-0, clear, para a puxa, come right for taxi. Dona 7, no 5, a linha decola, vento no 40 graus, 109. Será 9970 na escuta?